contar o que se passa comigo. Quero ouvir uma voz que, quando fala, o inferno estremece e cala, não resistindo. Quero ver um milagre agora e sentir o poder que transforma agindo em mim. Olho pro alto e estendo a mão, pois é de lá que vem a solução. O meu socorro vem do Senhor, é o meu consolo e também meu pastor. Não existem barreiras para me segurar, não existem espinhos para ferir meu andar, pois tem um poderoso que cuida dos seus. Não existe problema maior que meu Deus. Se o inferno levantar, vai cair. Se o mar na frente está, vai se abrir. Toda angústia e sofrimento vai passar. Se for preciso, na fornalha ele vai entrar. E se vem teu inimigo para te afrontar, ele manda um exército pra guerrear. Deus é maior que o problema, maior que a dor, maior que toda barreira, pois só ele é Senhor. Ele é maior que a tempestade, maior que o mar, e outro Deus igual a ele nunca haverá. Deus é maior que a fornalha, poderoso ele é, e faz cair o inimigo e nos coloca de pé. O inferno então estremece quando ouve sua voz. Se Deus peleja conosco, quem será contra nós? Toda angústia e sofrimento vai passar. Se for preciso, na fornalha ele vai entrar. E se vem teu inimigo para te afrontar, ele manda um exército pra guerrear. Deus é maior que o problema, maior que a dor, maior que toda barreira, pois só ele é Senhor. Ele é maior que a tempestade, maior que o mar, e outro Deus igual a ele nunca haverá. Deus é maior que a fornalha, poderoso ele é, e faz cair o inimigo e nos coloca de pé. O inferno então estremece quando ouve sua voz. Se Deus peleja conosco, quem será contra nós?